Escuta, quem é que se apaixonou mais uma vez? Oh, Miley, outra vez? Até o Cristiano Ronaldo às vezes falha golos. Olha, Lili, não estou a falar de mim. Apesar do alto, moreno e bem parecido estar no meu radar. Miley. Pois. Enfim, eu estou a falar do Oliver. Está apaixonado. Com certeza? Vim agora da casa de banho e ninguém gritou: porque eu? Porque eu? Tenho a certeza. Eu vi-o lá em cima e estava muito distraído e estranho. Tens razão, é amor. Muito, muito doloroso. Então, tudo bem? Bells Ternies, Timmy. Conta lá, Oliver, quem é ela? Quem, quem? A miúda por quem te apaixonaste. E por quem caíste pelas escadas abaixo? Não há nenhuma miúda. Oh, a sério? Então, como é que explicas estes chocolates? Está bem, pronto. São para uma miúda. Como é que se chama? Malta, ela nem está no nosso ano, não a conhecem. Vá lá, tu queres contar? É! Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Canta, canta, canta, canta. Vá lá, canta, Malta, vá lá, então, canta, vá lá, canta. Tá sério, deixa-me em paz, está bem? Nunca o tinha visto assim. Nem eu. Devíamos respeitar-lhe a privacidade. É. Olha, mas se respeitarmos muito tempo, perdemos-lhe o rastro. Vamos. Obrigada, Oliver. Esses que têm açúcar por cima são os melhores. Eu vou para inglês avançado. Eu vou para polo aquático avançado. Uma enfermeira? O Oliver apaixonou-se por uma velha que ainda se lembra dos Beatles. Os quem? Esses mesmo. Ano? Nem sequer na nossa geração. Essa é boa, mal posso esperar para lhe dizer. Não, não podes. Não te lembras no sétimo ano quando te apaixonaste pelo Monsieur Garnot, o setor de francês? Vagamente. Poupa-me. Eras uma seca e dizias ui, ui, tantas vezes que as pessoas te chamavam Pipitro Scott. Tudo bem, as pessoas gozavam comigo, eu ultrapassei isso, já ninguém se lembra. Olá, Pipi. Estas batatas rançosas vieram de França. E sabemos como gostas de coisas que são velhas e francesas. E francesas. Lá, lá. Isso já foi há muito tempo. Pois foi. Ela teve uma data de namorados depois. Bem, quer dizer dois. E o Lucas traiu-a, por isso esse não conta. E o outro ela levou o julgamento. É, nós não juntos, para. Já percebi. Não podemos gozar com o Oliver. Por isto. Mas tudo o resto pode ser, não pode? Claro que pode. Agora só temos de o proteger das gêmeas linguarudas. Ah, como? Simples. Fazemos com que ele se apaixone por uma miúda nova e não por uma miúda velha. Mais uma boa que eu não posso usar. Anda lá. Mãe, é melhor que te sentes. O Jackson, o teu neto, teve um bom... Eu não te disse para te sentares, mãe. Yep, é tudo por causa de uma namorada que ele arranjou. Digo-te uma coisa, ela é mesmo muito esperta e nem acreditas na influência que ela tem sobre ele. Eles vêm aí. Vou desligar. Se não conseguires levantar-te, liga-me. Cá estão eles, o meu rapaz bom e a sua miúda giraça. Pai! Olá, Sr. Stuart. Minha menina, daqui para a frente pode chamar-me pai muito feliz. Ele não é meu pai. Eu fui abandonado à porta. Por um feiticeiro. Oh, filho, vá lá. Eu não te quis envergonhar, mas olha para isto. Já chegaste ao frigorífico. Desculpem. É que entrou-me pó para os olhos, foi só isso. Uau! O que é que ele vai fazer quando descobrir que tu tiveste vindo da história? Oh, é um risco que eu não posso correr. Ora bem, eu vou até lá fora correr um pouco e vou deixar que vocês estudem. Desculpem. Mais pó! Olá, Mónica. Sim, estamos a estudar para química. Não sei. Ele é giro, mas já não sinto nada por ele. Eu ia acabar com ele hoje. Não. Mas não consigo. Eu espero até ao teste amanhã. Recompõe-te, velhote. Não vai ser o último bom que vou receber. Queres apostar? Que vai quebrar a praga da enfermeira. Ei, que tal a Stephanie? Ela é gira. E na visita de estudo sentou-se à frente do Oliver. Pois é. Ela engoliu 3 cachorros antes de entrarem no autocarro. E ela saiu do autocarro com eles no colo. Não há problema. De certeza que há muitas miúdas para o Oliver. Sim, vamos ver. Empurrou-a, entornou-lhe o almoço, cuspiu-lhe... Oh, e a pobre Pamela, a única sobrevivente do desastre natural de gás Oliver 2006. Vai ser mais difícil do que pensámos. Oh, não, ali vem ela. A pobre senhora nem suspeita de nada. O Pinga-Amor vai atacar. Vamos! O que é que se passa? Oh, Miley, acertaram-te com uma bola outra vez. Não. Não foi uma bola? Não. Boomerang? Não, estou fixe. Isto não é sobre mim. É sobre o Oliver e você e os chocolates e esse recado. Oh, então já sabem? Yeah. Oh, estou tão aliviada por eles ter contado. Aí está. Mas é claro. Ele queria que isto fosse... O nosso segredo. Mas eu disse-lhe que não havia razões para ele se envergonhar. Ai, disse? É claro. O Oliver não pediu para isto acontecer. Quer dizer, nenhum de nós pede. Mas quando é assim, nós podemos fugir ou então assumir. E quer que ele assuma, é isso? Oh, eu implorei-lhe e agora que ele já o fez, eu estou felicíssima. Está a brincar, não está? Porquê que eu ia brincar com o facto de ele ter diabetes? O quê? O quê? O Oliver tem diabetes? É claro. Do que é que acham que eu estava a falar? Diabetes. O Oliver tem diabetes. Ela quis dizer na afirmativa, mas disse na interrogativa por engano. Não foi, Lily? Pois é. É uma coisa de adolescentes. Todos o fazemos. A minha mãe odeia. Esperem aí, vocês não pensaram que o Oliver... Não! Bem, porque eu nunca... É claro que não! E o Oliver... Nós sabemos! Quer dizer, vamos admitir, ainda tem uns anos bons pela frente. Podia ficar com coisas muito melhores. Ah, obrigada! Pobre Oliver. Eu sei. Apetecia-me dar-lhe um grande abraço. Ah, foi por isso que ele lhe deu os chocolates, para não os comer. Se tiveres diabetes, não podes comer muito açúcar. Esperem lá, vocês não sabiam, pois não? Não, não. Oh, bolas. Bem, ouçam. Pode-se viver uma vida normal com diabetes, mas isto é uma novidade para o Oliver e ele ainda está a aprender. Por isso, deixem-no contar, está bem? Mas e se ele não contar? Sim, somos amigas dele, percebe? Quer dizer, queremos ajudá-lo. Têm de ter paciência, compreendem? Está bem. Não há problema. Estamos com problemas. Diz aqui que o corpo do Oliver não processa o açúcar de maneira que é suposto. Mas tomar a insulina e não comer demasiados doces pode ter uma vida normal. Eu não sei porque ele tem tanto medo de nos dizer. Eu posso ajudá-lo a afastar-se do açúcar. Eu concordo. Tu és um modelo a seguir, Stuart. Não estou a falar disso. Quer dizer, ele vai contar-nos. Porquê é que não o faz? Não faço ideia. Tu foste-lhe dizer que eras a Ana Montana logo à primeira. Enfim, não o deixaste à espera. E à espera, e à espera, e à espera. Eu já percebi, Sr. Subtil. Eu tenho uma boa ideia. Porquê é que não o levas hoje à festa da Tracy? Falem, divirtam-se. Faz com que ele se distraia. Isso, por acaso, é uma boa ideia. Eu tenho hoje de vez em quando, se queres saber. Eu não sou um daqueles pais palermas que aparecem na televisão. Não te esqueças do que disseste, grandalhão. Oh, meu rapazinho do bom. Mal te conhecia. Espera, espera. O que é que chamas a um porco que sabe karaté? Costeleta! Yeah! Jackson! Allison! Estão aqui! Juntos, isso é ótimo! Vocês formam um casal muito bonito. Não ligues, ele fica sempre assim antes da hora da sesta, hein? Eu volto já. Está bem. Não me estragues o arranjinho! Ela disse que queria falar e ambos sabemos o que isso quer dizer. Bem, um de nós sabe, filho. Ah, não tenho tempo para as tuas coisas, vai-te embora! Sai, vá. Dançar para ti porque estou ansioso por falar. É quando quiseres. Por acaso, eu quero mesmo falar, ok? A sério? Está bem. Acho que podemos, sabes, começar por aí. Ouve, Jackson, eu... Ei, antes de dormir a sesta, eu só queria dizer-te que és a melhor namorada que o Jackson alguma vez teve na vida. A sério. E ele teve muitas. Eu até tenho de as enxutar. Pai, estamos aqui a tentar ter uma conversa. Conversa? Oh, vocês querem lá fazer isso. Falar é a maneira mais rápida de dar cabo de uma relação. Ei, conta-me lá. Já o beijaste ou não? Todas as miúdas dizem que ele tem lábios como manteiga. Oh, filho, não sejas modesto, para. Sabes, os homens Stuart só melhoram com a idade. Prova! Dás-me licença. Está bem. Ei, eu por acaso já disse que ele vai herdar imenso dinheiro. Já disse? O que é que tu estás a fazer? Eu estou a tentar que entres para a faculdade. Como? Pai, ao humilhar-me? Ao salvar esta relação, percebes? Ouvi-a ontem ao telefone. Ela vai acabar contigo. O quê? Desculpa lá, filho. É verdade? Queres mesmo acabar comigo? Quero. E não sabia exatamente como dizer. Muito obrigada, Sr. Stuart. Uau! Foi mais fácil do que eu pensava. Mas é tão injusto. Eu fiz tudo o que podia. Que mais é que ela queria? Olha, estas coisas acontecem. Como é que podes reagir tão bem a isto? Bem, Eu descobri de repente que vou herdar imenso dinheiro e que ainda vou melhorar. E achaste que eu precisava da faculdade? Oh, vá lá então, vai ser divertido, sério. Ah, não sei, eu tenho muitos trabalhos de casa, é melhor eu ir-me embora. Oliver, ouve, tu não estás a ver bem a coisa, ok? São os doces de 16 anos da Tracy. Vai haver montes de doces de 16. Se é que me entendes, hã? O que queres dizer? Vai haver montes de miúdas giras. Miúdas giras? Ui, o que é melhor, miúdas que ainda não têm opinião sobre ti. Oi, sabes, de vez em quando é bom fazer um intervalo de coisas, não é? Como os trabalhos de casa ou preocupações que pesem demasiado sobre a nossa cabeça. Ou de menos. Sabes aquilo que às vezes até nos parece pesado, mas com o tempo e com o apoio dos nossos melhores amigos e uma dieta equilibrada, a vida pode ser maravilhosa. Mesmo maravilhosa. Ok, acho que vocês estão a ficar maluquinhas da cabeça. Ah, tu tens razão. Vês, precisamos de ti. Nós não regulamos bem. Vá lá, vamos divertir-nos. Sim. Eu... Oh, não acredito. Vejam-me só estes docinhos. Ah, sim, é melhor irmos fazer os trabalhos de casa. Eles não se fazem sozinhos. Vai. Ana, bem-vindo aos meus doces de 16 anos. Com ênfase nos doces. Sim, está tudo muito giro. Parabéns. Beijinho. Adeus, já fui. Tu acabaste de chegar. Divide-se o mal pelas aldeias. Tchau, Lola. Tchau, Lola. Ah, não. Nós temos de ir embora. Eu estou com dor de cabeça. Ele tem trabalhos de casa. E ela não gosta de ti. Oh. Ah, tudo bem. Eu posso ficar. Como tu disseste, a vida pode ser uma coisa maravilhosa. Olá. Olá, coisas maravilhosas. Então, está decidido. Tu ficas. Agora, a sério. Eu tenho um motorista. Se tu te quiseres ir embora. Agora, a sério, não penses que alguém acredita que tu tens 16 anos. Vai, vai. Levem-no convosco. Vai ser divertido. Bela ideia, pai. E agora, o que é que nós fazemos? Mas porquê é que tenho de ser sempre eu? Não tens uma ideia? Uma sugestão? Uma coisa para pôr a bola a mexer? Yes! Alô? O que é que tu queres que eu faça? Que coma... os bolos, os biscoitos e as bolachas para ele não os comer? Até que enfim uma boa ideia! Ei! Eu tive uma boa ideia! Uma puta! Queres um animal doméstico para ver se pareces melhor por comparação? Sim, qual é o teu número de coleira? Olá, tantos docinhos para onde quero que eu olhe? Oh, aqui tem, hein? Oh, obrigada! O que é que vocês estão a fazer? Eu já tenho fome! Muito, muito fome! E então eu disse, Beyoncé, no meu livro, tu és A-Once. O que é que tu estás a fazer? Eu adoro alcaçuz. Arranja o outro! Já não há mais! Ela tem um tabuleiro cheio ali, olha, vê! Como as batatas fritas. Não se pode comer só uma. Vamos! Celebridades, têm a mania que o mundo inteiro lhes pertence. Esperem! Eu não sei para onde é que foi a comida. Eu tinha o suficiente para uma baleia. Ou duas. Oh. Bom, a notícia boa é que impedimos o Oliver de comer todo aquele... açúcar. Eu nunca pensei que ia enjoar biscoitos na vida. Espera, onde é que está o Oliver afinal? Eu não vejo. Eu nem o meu cinto consigo ver. O resto do pessoal? A festa... acabou. Até... que enfim... Bolas, eu nem cheguei a comer nada. Mas o que é que vocês têm? Nada. Nós gostamos imenso de bolos. E sabemos que tens diabetes. Sabem? Sim, a enfermeira da escola contou-nos. Nós não podíamos permitir que comesses aquele bolo. Nem este bolo aqui, nem este bolo aqui. nem esta tarde. Vocês acham que eu não posso comer doces porque tenho diabetes? Bem claro. Quer dizer, eu acho que não. Eu não acabei de ler o folheto porque entornei gelado por cima dele. Não fales em gelado ao pé dele. Desculpa. Pois, eu tenho diabetes tipo 1. O que quer dizer que eu posso comer coisas com açúcar. Desde que eu mantenha a minha dieta e meça os meus níveis de açúcar com isto. E aliás, de acordo com isto, o meu nível de açúcar está baixo. O que significa que eu preciso de uma coisa como um bolo. Se tivesse sobrado... Oh, espera. Guardei-o para ti. Obrigado. Oh, Oliver, desculpa, mas porquê que não nos contaste? Eu não sei. Eu não queria que olhassem para mim como se eu estivesse doente, porque eu não estou. Bom, nós íamos saber isso se nos tivesses contado. Uhum. É, eu sei. E devia. E eu devia ter limpo aquele folheto antes de nos termos armado em polícia alimentar. É de chocolate e tem um travo de papaya, manga. Isso é o meu desodorizante tropical. E se nós parássemos numa pastelaria pelo caminho? Boa ideia, também acho. Vamos lá. Hoje aprendemos muitas coisas importantes. Sim, eu aprendi que 40 crianças são diagnosticadas com diabetes tipo 1 diariamente. Eu aprendi que não se tem diabetes por comer demasiados doces. E eu aprendi que se tomarmos insulina a tempo e horas, com exercício e uma dieta equilibrada, podemos fazer o que quisermos e sermos tudo o que quisermos. E eu aprendi que um dia eu vou ser um borracho e vou herdar uma data de dinheiro. E eu aprendi que o meu irmão é mesmo irritante. Oh, espera, eu já sabia isso. Oh, espera, já sabia isso. Oh, espera, já sabia isso.